que vive presa nas mãos de um homem malvado. Seu padrasto é um carrasco e traz ela num cortado. Seu lindo jardim do amor foi destruído e queimado. Eu vou dar uma alegria que a menina bem merece. Dou um aperto no carrasco, na prensa ele amolece. A menina deita e rola e o jardim do amor floresce. A seca bateu no norte e destruiu a plantação. A miséria foi com tudo na mesa do nosso irmão. O pasto está todo seco, boi magro lambendo o chão. Eu faço um pedido a Deus, lá do céu a chuva desce. Fartura volta na mesa com a plantação que cresce. A boiada magra engorda e a Deus a gente agradece. Cruzeiro virou carneiro e o dólar virou leão. O dinheiro americano parece burro pagão. Tá derrubando o ministro que não sabe ser piano. Mas o nosso presidente é um cavaleiro bom. Ele vai cortar de espora esta malvada inflação. Vai fazer o cruzeiro forte e jogar o dólar no chão. Empregado vai pra rua, não é culpa do patrão. Homem do nosso governo, eu peço de coração, não deixe encher de areia a manteiga do nosso pão. Deus nasceu na Palestina, no Brasil hoje ele mora. Meu Brasil é um puro sangue que vai correndo por fora. Ele vai chegar em primeiro, sem chicote, sem espora.